andrecedesmoral.com.br. Sportbest.org, Marquinhos e 9 Multimarcas. 2021! Naquele escrito. E ela vem fazendo a posição, jogando assim, tacando o rabetão enquanto eu aperto o fim. Melhores amigos, JCO, a Junior de Control. Então se prepara, fazendo assim. Vai! Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Você pagando o boquete. Alô, Marlinho Céu, estourado. Enquanto eu aperto um filho, melhores amigos pode encaixar desse. Ciro da Caipirinha, a melhor do Maranhão. Fazendo assim. Vai, vai, faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Você paga do banquete. Faz a pose. Que eu tô gravando. Você paga do banquete. Faz a pose. Estilo céu.